look in my family and fortune, look in my friends and my house. Faça a cena que eu quiser. Tira.

Difusora. Você é assim, um sonho pra mim, e quando não te vejo, eu penso em você. Tribalistas, Velha Infância. Difusora, a sua parceira musical. Difusora. Tá na rede. Curta e compartilhe. Arroba Difusora FM 101.9 no Insta e Facebook. Que tal um lugar agradável para seu evento, formatura ou reunião com deliciosos pratos da cozinha italiana? Você vai se surpreender no Porta Romana Eventos em Santa Felicidade. Faça sua reserva 3335-1530 e surpreenda-se com o delicioso buffet italiano, servido por quilo ou livre. De segunda a sexta-feira, 3335-1530. Porta Romana Eventos, Avenida Manuel Ribas, 4330. Você está na Difusora 1 e 1. ZYO 613, Difusora FM 101.9, Curitiba. A sua parceira musical. Difusora.